Oh mãe, estou aqui, eu vim para cantar. Vim para servir e trago todo o meu amor. Eu vou cantando, minha vida é essa. Ilumina toda a escuridão, porque o mal já vai passar. Vamos vivendo a vida, buscando se conhecer e cantando nessa terra sagrada, cura do ser. Viva assim com alegria, o máximo que puder. Compartilhe o seu amor, fortaleça a sua fé. Que ela vai mover montanhas, acredite em você. Dia, quando o sol apareceu, esta luz que sempre brilha, a sagrada luz de Deus. Quanto tempo para ver o tão simples quanto é? Me diz quanto vale a vida, me diga o que você quer, que eu darei pra você, se assim você quiser. Eu te dou meu amor, feliz eu quero te ver. A magia dessa vida compartilho com vocês. É uma simples canção que vem do meu coração. Quando precisar de mim, também te darei a mão. Nós estamos juntos, para sempre assim vai ser. Oh mãe, eu estou aqui, eu vim para cantar. Eu vim para servir e trago todo o meu amor. Eu vou cantando, minha vida é essa. Ilumina toda a escuridão, porque o mal já vai passar. Vamos vivendo a vida, buscando se conhecer e cantando nesta terra sagrada, cura do ser. Viva assim com alegria, o máximo que puder. Compartilhe o seu amor, fortaleça a sua fé. Que ela vai mover montanhas, acredite em você. Foi no raiar do dia, quando o sol apareceu, esta luz que sempre brilha, a sagrada luz de Deus. Quanto tempo para ver o tão simples quanto é? Me diz quanto vale a vida, me diga o que você quer, que eu trarei pra você, se